combustíveis de qualidade que você encontra em postos Copagril. Com eles você aproveita melhor a potência do seu veículo, garantindo maior rendimento, além de favorecer a vida útil do seu veículo e maquinário. Em postos Copagril também tem o serviço de troca de óleo com produtos de excelência e os melhores profissionais para fazer aquele atendimento com a qualidade que você merece. Abasteça e faça a troca de óleo em postos Copagril e mande bem na hora de pegar a estrada. Você encontra postos Copagril em Marechal Cândido Rondon, Margarida, Entre Rios Oeste e Nova Santa Rosa. Postos Copagril, você é mais que bem-vindo. E para terminar o programa de hoje, eu chamo a atenção para a Champions. Na tarde desta quarta-feira, foram definidos os 4 semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Agora, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain vão brigar pela taça da principal competição europeia. A primeira equipe a garantir vaga na semifinal foi o Paris Saint-Germain. Na última terça-feira, os franceses venceram o Liverpool por 2-0 e fecharam o placar agregado em 4-0. A equipe de Paris enfrentará o Bayern de Munique na semifinal. Após vencer o Real Madrid na Espanha por 2-1, os bávaros superaram os espanhóis por 4-3 e garantiram a classificação. Vale destacar que o time de Vicente decidirá o confronto em casa na Allianz Arena. Do outro lado da chave, o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona na última terça-feira. Após vencer por 2-0 no Camp Nou, a equipe da capital espanhola segurou a pressão catalã e perdeu por apenas 2-1, avançando pelo placar agregado. O time de Diego Simeone enfrentará o Arsenal na semifinal, depois de os londrinos vencerem o Sport pelo marcador de 1-0. A decisão do confronto será em Londres, no Emirates Stadium. O Bayern de Munique busca seu 7º título da Liga dos Campeões. Caso vença, empatará com o Milan como o segundo maior campeão do torneio, atrás do Real Madrid, que conquistou a Champions em 15 ocasiões. Atual campeão, o PSG vai em busca do bicampeonato. Já o Atlético de Madrid e o Arsenal tentam conquistar sua primeira orelhuda. As datas dos duelos ainda não foram definidos. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 28 de abril e 5 de maio. 8 horas em ponto e assim fica por aqui o Jornal Panorama desta quinta-feira. A você que esteve com a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço, excelente, abençoado dia. Até a próxima. Tchau, fui. Você tem que comprovar. Então vem você também para EcoSolar. EcoSolar trabalha com as melhores marcas do mercado. Oferece financiamento em até 60 meses, com carência de 90 dias para pagar a primeira parcela. E seguro total por 12 meses grátis. Ligue 45 99967-3939. EcoSolar. Aproveite a feirinha da rede Super Itaipu. Cebola nacional, quilo 2,99. Limão Taiti, quilo 2,49. Pão quilo 4,95. Nesta sexta e sábado tem festival do bolo de milho 29,75 quilo e sobremesa de pote 6,19 o quilo. Aproveite na rede Super Itaipu, lugar de comprar barato. Daqui a pouco na Difusora. Bom dia, Difusora. O mês para realizar o sonho do Hyundai 0 km chegou. A Zendai Hyundai de Toledo preparou ofertas que são de tirar o fôlego. Confira: Creta Comfort a partir de 139.990. Creta Limited com taxa zero em 30 meses pela Hyundai Financiamentos. HB20 Comfort com preço de nota fiscal de fábrica. É agora ou nunca. Corre para a Zendai Hyundai de Toledo e aproveite antes que acabe. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sou do agro e sustento o Brasil. Somos a força do campo, semeamos o grão. O agro não para, mantém firme a nação. Sou Copagri, sou gente daqui, tenho orgulho de ser do Brasil. Copagri, sou do agro que sustenta o Brasil. 95,1 Difusora FM. Atenção para esta oportunidade. A Copel colocou à venda imóveis em 4 municípios do Paraná. São terrenos rurais em Antonina e Cruz Machado e imóveis urbanos em Porto Vitória e Capitão Leone das Marques. O leilão será realizado no dia 24 de abril pelo site da Superbid. A compra poderá ser parcelada ou financiada. Confira condições e informações no site copel.com. Copel, pura energia. Tem coisa que você escuta e sente no peito. É o chão tremendo sob seus pés e a torcida explodindo quando o gigante cruza a linha. Dias 18 e 19 de abril tem arrancadão de tratores em Maripá. Os gigantes do agro, da terra, lado a lado no espetáculo de maior adrenalina, velocidade e emoção do Paraná. Capital Estadual do Arrancadão de Tratores. Prefeitura de Maripá. 95,1 Difusora. As melhores marcas em ferramentas você sabe onde encontrar. Na Paraná Soldas, é claro, onde sempre tem promoções e produtos de qualidade com garantia para você focar no trabalho sem preocupação. E a cada R$200 em compras de produtos Makita na Paraná Soldas, você ganha cupom para concorrer a sorteios da Makita. Paraná Soldas, o mundo das ferramentas. 40 anos oferecendo o melhor para você, de profissionais para profissionais. Avenida Rio Grande do Sul, esquina com a 31 de março, em Marechal Rondon. A Difusora, da voz da sua emoção. Da voz da sua emoção. Esporte é aqui. YV 413, canal 236, 95,1 MHz. Rádio Difusora FM, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. O empreendimento Valdolf Esperafico. Difusora. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Difusora! O seu dia começa com tudo! Alegria! Difusora! Participação! Difusora! Música! Prêmios! Todo mundo ouve, todo mundo gosta! Bom dia! Difusora! Salve, salve, bom dia, queridos e amados ouvintes. Adriel Marcelo, ao vivo e sempre trabalhando pelo povo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. Previsão do tempo ontem disse que durante a manhã toda hoje e início da tarde teríamos chuva. Sol abriu, vai entender, né? Importante que tá tudo certo contigo, comigo também e a torcida de uma quinta-feira espetacular para todos nós. Obrigado por sintonizar 95,1 em Marechal e em toda a região ou nos ouvir pela internet radiodifusora.com.br. Vamos começar a primeira parte do Bom Dia. Começa agora, vai até às 9 horas da manhã num oferecimento do supermercado Diretari, Lojas MM, Ecosolar, Beto Marcas, conosco também Ativa Corretora de Imóveis. Para você interagir, para você pedir a sua música, 45 99 9970532, WhatsApp da Difusora, para você participar de toda a nossa programação. Indique a sua para curtir conosco. O Bom Dia está no ar. Arquivo Musical. Na Difusora. Fly. Fala de mim. I'm a gypsy. Bom dia com alegria. Bom dia, Difusora. Ben Carr cantando Fame. Tivemos também a Shakira com Gypsy, as duas primeiras canções, para iniciarmos o Bom Dia Difusora desta quinta-feira. Hoje é dia 16 de abril de 2026. Estamos sob o signo de Áries, outono brasileiro, terceira semana de abril, 16ª semana do ano. Hoje é o dia de número 106. Restam 259 dias até terminar 2026. Estamos na lua nova. Vamos saber o que que os astros prometem para hoje, quinta-feira ou véspera de sexta. O céu indica que negociações e decisões financeiras tendem a fluir melhor agora. A maturidade que você acumulou nos últimos meses começa a fazer sentido na prática. Fique atento a possíveis contratos ou algumas conexões profissionais que facilitem sua rotina. No amor, o clima é de entendimento. O número de sorte é 89, a cor azul. Evite decisões impulsivas ou sincericídios no ambiente profissional. A paciência será sua melhor aliada. No amor, o diálogo será a chave para conciliar sua busca por segurança com o desejo de viver novas experiências. Se houver alguma pendência com amigos ou irmãos, tente ouvir com empatia. O número de sorte é o 52, a cor é cinza. O dia favorece a expansão de horizontes. Você sentirá uma forte inclinação para buscar novos conhecimentos ou se conectar com grupos que compartilham dos seus ideais. A energia é de renovação. É o momento ideal para desapegar de ideias fixas e permitir que novas perspectivas entrem na sua rotina. Número de sorte, 16. A cor é lilás. Bom dia! Bom dia, Difusora! Comece bem o seu dia! Right. Difusora. I Promise Myself, tivemos também Bee Gees com Tragedy, 8:25 agora. Câncer. Marte ativa sua determinação, trazendo a coragem necessária para defender suas ideias e buscar novas oportunidades profissionais. Se houver algum projeto que você deseja tirar do papel, a energia de hoje favorece. No amor, onde há clareza, não há espaço para dúvidas. Posicione-se com doçura, mas com firmeza. Número de sorte 6060, cor tons rosa. Use sua energia para finalizar tarefas acumuladas. Se houver divergência de ideias com sócios ou colegas, mantenha calma e se posicione com clareza para resolver o impasse. No campo do seu trabalho, use toda a paciência como se fosse um filtro para separar oportunidades reais de promessas vagas. O número 27, a cor é azul. este é o melhor momento do ano para formalizar contratos, buscar sócios ou iniciar colaborações. O espírito de cooperação está em alta e o sucesso virá através do trabalho em equipe. Buscar identificar quais parcerias têm potencial real de crescimento e quais precisam de imposição de novos limites. Número de sorte 49, Corbege. E a notícia que corre a todo momento, inclusive a gente vê no Facebook, no Instagram, TikTok da vida, né? As mídias principais, né? Rádio, TV, todo mundo falando do aumento da energia da Copel que vem aí pro mês de junho. Você que tá me ouvindo do outro lado, se por acaso essa informação já chegou para você, você deve estar brabo, né? Tanto que a gente tem pago e o valor vai subir de novo. O que que você faz? Quem tem energia solar sabe que o valor também aumenta, só que não igual quem não tem energia solar. Por quê? Porque o sol compensa para você. Aquela energia que você usa durante o dia, ó, deixa eu explicar aqui para você. Você que já tem um sistema bem mais antigo, que às vezes não conosco, tá? Com a EcoSolar, a gente acompanha todas as faturas dos nossos clientes. Quando tem dúvidas, mesmo que passou um ano, dois, três, já estamos 4 anos e meio no mercado, né? Mesmo que passou um, dois, três, quatro anos, temos clientes que continuam nos mandando fielmente a fatura de energia todos os meses pra gente analisar se tá tudo certinho. E nós fazemos com todo carinho, tá? Agora você que demora um pouco mais para poder mandar, digamos que você não é nem cliente da EcoSolar, faz 7, 8, 9, 10 anos que você tem o teu sistema. Aí às vezes você tá vendo que tá aumentando o valor e tal, e vou dar um pulinho lá, já que tem que resolver alguma coisa na Copel, deixa eu aproveitar e levar minha fatura junto para perguntar para eles, né? Tem algumas coisas aqui que eu não tô entendendo. Aí o atendente da Copel, quando ele olhar a sua fatura, na fatura tá escrito geração e consumo. Tá? E você olha a geração e fala, ó, o teu sistema gerou isso aqui, por exemplo, 200 kW, né? Você fala, nossa, mas quando eu comprei era para gerar 1000 kW, né? Será que tá errado o meu sistema, ele não tá funcionando? Não esqueçam que na fatura da Copel só vai aparecer aquela energia que você não, desculpa, aquela geração que você não consumiu durante o dia. Sabe aquele uso simultâneo que eu falo? Que tá gerando energia, tudo que tá ligado na eletricidade na tua casa, durante o dia você está consumindo da tua geração. Então é a energia que a Copel nem vê. O que que aparece, né? O que aparece na sua fatura é aquela geração que você não consumiu durante o dia e que daí ela é registrado pelo sistema da Copel. Ou quem gera muito mais energia do que consome. Aí aparece na fatura da Copel. Todos, né, essas dúvidas que pode pintar, não hoje, mas pode pintar amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui dois, nós da EcoSolar estamos sempre à disposição para sanar as dúvidas dos nossos clientes. Não é só instalar para você e depois largar nas suas mãos, tá? É o pós-venda que a gente faz questão de acompanhar de perto. Então, peça um orçamento sem compromisso, fale com a equipe da EcoSolar que nós estamos a postos para sanar todas as suas dúvidas e acompanhar as suas próximas faturas para saber que tá tudo certinho, tá bom? 459-9967-3939 é o WhatsApp ou o telefone da EcoSolar. 459-9967-3939. Trabalhamos com todas as marcas disponíveis no mercado brasileiro. Instalação mais rápida de Marechal e de toda a nossa região, preços competitivos. Chame a EcoSolar, peça um orçamento sem compromisso agora. Difusora FM. Difusora 8:30. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Difusora FM. O veículo que revolucionou o mercado de SUV com a melhor condição do ano na Ford Fancar. Somente nesse mês de abril, novo Ford Territory com supervalorização do seu usado e taxa zero em 24 meses. Isso mesmo, novo Territory com supervalorização do seu usado e mais taxa zero em 24 meses. Faça um test drive no carro mais tecnológico e com maior espaço interno da categoria. E entenda o porquê a Ford Fancar é a maior revendedora de Territory do Brasil. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando o assunto é a saúde dos olhos das crianças, o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular, é uma doença que preocupa. A doutora Carolina Andrade esclarece. O retinoblastoma é um tumor maligno da retina, né? Esse tumor é o tumor mais comum intraocular das crianças. No geral, entre os tumores nas crianças, ele acomete 3% da população. Ele afeta crianças pequenas, de 1 ano a 4 anos de idade. O retinoblastoma, ele geralmente se apresenta com uma leucocoria. O que, que é isso? É uma mancha branca atrás da pupila. Então, quando às vezes uma mãe ou pai tira foto da criança, em vez de aparecer aquele reflexo vermelho, aparece uma mancha branca. Mas o mais importante é fazer exames periódicos no oftalmologista, fazer o teste do olhinho, fazer os retornos, né? E fazer sempre a avaliação completa, porque aí a gente pode, às vezes, fazer um diagnóstico mais precoce e com chance, né, de ter um resultado melhor. Hospital de Olhos de Cascavel, o centro oftalmológico da sua confiança. O aniversário da Lojas MM está com tudo. E essa semana tem ofertas exclusivas na parcela mais barata do Brasil e descontão no Pix. Lavadora Midea 15 quilos, cesto inox, só R$199,90 mensais, ou descontão no Pix. Smart TV Samsung 43 polegadas, tudo em um, só R$199,90 mensais, ou descontão no Pix. Colchão casal densidade 33 em 12 de R$104,90 mensais, sem acréscimos do carnê. Vem que tem mais ofertas. Tem fogão, 5 bocas com acendimento total, só R$89,90 mensais, ou descontão no Pix. Refrigerador duas portas Midea, inverter, frost free, só R$269,90 mensais, ou descontão no Pix. Colchão com molas casal, em 12 de R$108,90 mensais, sem acréscimos no carnê. E ainda tem o parcelou, ganhou, com presentão no valor da sua parcela no carnê. Aniversário Lojas MM, aproveite e faça festa. Você sintoniza animação, informação, alegria. Difusora 95.1. O que é comum para você pode ser intenso para outra pessoa. O autismo afeta a forma como a pessoa se comunica, interage e percebe o mundo. E cada pessoa no espectro é única. Com informação vem a compreensão. E com a compreensão vem o respeito e a inclusão. Neste Abril Azul, abrace essa causa. Respeite as diferenças. Juntos podemos construir um futuro mais inclusivo. Prefeitura de Quatro Pontes. Cuidando do presente, construindo o futuro. Você já conhece a nova linha da Fiat? Equipamentos para uso profissional. São furadeiras, parafusadeiras, marteletes, esmerilhadeiras, serras circulares e muito mais. Todas com baterias de alto desempenho, de 21 volts, garantindo autonomia e força para qualquer serviço. Equipamentos modernos, potentes e robustos. Passe agora na loja Cercar, representante oficial da marca, e conheça a linha completa. Rua 7 de setembro, 946, em Marechal Rondon. Telefone 3284-4100. Você liga o rádio, e a magia começa. Difusora 95.1. Dia das Mães está chegando e o Boticário preparou mais de 40 opções de kits para surpreender, com presentes a partir de R$59,90 e descontos de até 30%. Tem as fragrâncias preferidas da sua mãe e kits especiais que já vêm prontos para encantar. Garanta seu presente em uma loja, com uma revendedora ou no site. Nesse Dia das Mães, presenteie com amor. O Boticário, a marca preferida para presentear. Está pensando em construir com economia, sem deixar de lado o mais importante, que é a qualidade do seu projeto? A Ecobloc Blocos e Pavers de Mercedes é a sua parceira, produzindo e entregando para toda a região uma linha completa de blocos de concreto e pavers para calçadas em geral. Entre em contato pelo fone 4532561623 e o WhatsApp 45998090651 e tenha certeza do melhor negócio. Ecobloc, onde o forte é concretizar o seu sonho. 8 horas da manhã, 35 minutos na Difusora. Difusora. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Bom dia, Difusora. Bom dia. Feio aí. RPM Louras Geladas. 8 horas da manhã, 38 minutos agora. Libra. Aproveite a lua nova para iniciar uma dieta, um novo exercício ou um check-up que você vem adiando. Seu corpo está mais receptivo e mudanças de estilo de vida agora. Sua saúde emocional está diretamente ligada à sua organização. Use a noite para um ritual de total relaxamento e introspecção. O número de sorte é o 5, a cor é vermelha. Escorpião. O mapa astral coloca Escorpião em destaque na realização de objetivos que antes pareciam distantes. Você conseguirá identificar quais apegos ou situações não fazem mais sentido e terá coragem necessária para cortá-los. A intuição está afiadíssima, funcionando como um radar para oportunidades. O número de sorte é 80, a cor é amarela. Sagitário. Hoje é o dia de plantar sementes no que diz respeito ao seu lar e família. A lua convida você a renovar sua energia pessoal. Você poderá sentir um desejo muito incomum de se recolher para organizar seu espaço ou resolver questões íntimas que vinham sendo adiadas. É um momento de cura emocional e de silêncio produtivo. O número de sorte, 47. A cor é marrom. 20 minutos para as 9 horas da manhã. Há 25 anos, a Ativa Corretora de Imóveis traz para você as melhores oportunidades do mercado imobiliário. Loteamentos com parcelamento próprio em até 120 vezes. Residências na planta ou prontas para financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Imóveis para investimento garantindo um excelente retorno de locação. Imóveis de alto padrão, tanto aqui quanto no litoral do Paraná e Santa Catarina. Com o time Ativa, você tem segurança e transparência na hora de comprar seu imóvel. Ativa Corretora de Imóveis, sempre pronta a lhe atender e principalmente entender o que você precisa. Na Avenida Rio Grande do Sul, 455 Marechal Rondon, WhatsApp 45 3254-4141. Ativa Corretora de Imóveis. Bom dia! Bom dia, Difusora! Alicinha de Sunshine Band, Give It Up. Faltam 16 minutos para as 9 horas da manhã. Capricórnio, Aquário e Peixes na última rodada do Zodíaco. Capricórnio. No amor, você se sentirá bem mais atraído por pessoas que estimulem sua mente de forma positiva. O parceiro intelectual será o ponto alto do dia. Para quem está só, uma boa conversa descompromissada pode revelar uma afinidade profunda. Já nas relações a dois, a tendência é de conversas francas e acolhedoras. O número de sorte, 31, a cor é branca. O foco sai das ideias abstratas e se volta para o que é prático. A lua convida você a plantar sementes de prosperidade. É um momento de clareza sobre o que você realmente valoriza e como deseja investir seu tempo e energia daqui para frente. Você sentirá seus ideais se transformarem em resultados concretos. O número de sorte? 79, cor preta. Seu poder de atração está no nível máximo. Você está irradiando uma aura de mistério e doçura que atrai as pessoas. Lembre-se de colocar as suas necessidades em primeiro lugar hoje. Antes de cuidar do mundo, cuide do seu próprio coração. No amor, pode haver turbulência, mas vai melhorar. Número de sorte 4, cor roxa. Signos do Zodíaco de volta amanhã a partir das 8 horas da manhã no oferecimento de Beto Marcas. Final de semana, último, né? Nós tivemos, amanhã vai fazer uma semana, né? Que iniciamos e terminamos no domingo o 32º feirão de veículos Acimacar Sicredi. Sabe aquele preços praticados? Você sabe que durante o feirão sempre tem preços especiais, taxas de financiamento diferenciada. Essas taxas continuam valendo ao longo desta semana em Beto Marcas. Eu tenho anunciado aqui para vocês que Beto Marcas, além de oferecer aqueles mesmos preços que foram praticados durante o feirão, no último final de semana, você ganha um ano total no seu veículo, né? Para você não se preocupar. Então, um ano de garantia. Todos os veículos de Beto Marcas já vem com impostos 2026 quitados. E ainda eu lembro mais uma vez que as taxas que foram oferecidas durante o feirão, durante esta semana também, Beto Marcas está oferecendo para você, inclusive transferência grátis. Então, se você não teve tempo de negociar no último final de semana, durante o feirão com Beto Marcas, você ainda tem esta semana para poder aproveitar. Beto Marcas, todo mundo sabe onde é que fica, né? Ah, você não sabe? Então vou te explicar. Fica na Avenida Rio Grande do Sul, bem pertinho da Acimacar, região central de Marechal Cândido Rondon. Vá falar com Beto Marcas. O seu veículo usado entra como parte do pagamento, você financia apenas o restante, precisa nem mexer no bolso agora, aquele dinheirinho que você tem guardado na poupança, né? Pode escolher a primeira parcelinha para 30, 60, 90 ou até 120 dias. Várias opções de automóveis esperando por você. Inclusive, quem quer uma picape, né? Ou um utilitário para trabalhar e também passear, para você que quer comprar uma caminhonete, para você que quer comprar uma SUV, né? Uma SUV, para você que já está apaixonado por veículos elétricos ou híbridos, muitas opções você vai encontrar em Beto Marcas, bem pertinho da Cimacar, aqui em Marechal Cândido Rondon. Recado dado, vá para Beto Marcas. Difusora, 12 minutos para as 9. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Difusora. Sabe aqueles primeiros friozinhos que começam de manhã e à noite e você já sente falta de um casaco ou de uma blusa mais quentinha? Para você não se preocupar, a Loja Silva preparou uma condição imperdível: 50% de desconto na seleção de calças femininas e 20% de desconto na seleção de inverno feminino e masculino. Esse é o momento perfeito para garantir casacos, calças, tricôs e muito mais na Loja Silva. Corra e garanta seu outono e inverno com peças lindas. Descontos válidos somente até 21 de abril ou enquanto durar o estoque. Loja Silva. WhatsApp 45998307447. A Kit Calçados está repleta de novidades para toda a sua família nesse outono e inverno. Linha completa de coturnos, botas, sapatos, cintos, bolsas, pantufas e muito mais. Faça suas compras na Kit Calçados e aproveite as melhores formas de pagamento no crediário próprio, bônus crédito, convênio Acemar ou parcelado em até 8 vezes nos cartões de crédito sem juros. Pagamento à vista tem desconto de 10% e ainda parcelado em 3 vezes nos cartões. Kit calçados. Peça já seu condicional pelo WhatsApp 45999435422. Difusora. Aqui é na Castela. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. Sicredi Poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. São mais de 600 ganhadores. 5 milhões em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show. Olha onde eu tô. Promoção comercial vinculada, título de capitalização da modalidade incentivo. Título de capitalização. Consulte os mesmos processos, e mais informações do regulamento em www.poupancapremiada.com.br. Quer acelerar a moto dos sonhos e ainda ganhar R$1.000 no Pix? Na Tropical Yamaha, o feirão de veículos Acimacar Sicredi ainda está valendo. Vá para a Tropical, faça um test ride, feche o melhor negócio e concorra a R$1.000 no Pix para você. O feirão de motos e náutica na Tropical está imperdível, com muitas promoções e preços de fábrica. Até este sábado, dia 18. Saiba mais nos canais digitais da Tropical Yamaha ou no WhatsApp 45999571444. Difusora FM. Vem aí um dos maiores eventos do oeste do Paraná. Expo Rosa 2026, de 23 a 26 de abril, no Parque de Exposições Joia do Oeste. Dia 23, Projeto Sola. Dia 24, Corpo e Alma. Dia 25, Fernando em Sorocaba. E no grande encerramento, dia 26, Cássio e Marcos. Expo Rosa 2026, 50 anos de Nova Santa Rosa. Oportunidades incríveis na Renault Open. Cardian a partir de 105.690 com seu usado na troca. Renault Boreal a partir de 169.990 com seu usado na troca, com entrada e taxa zero em 30 vezes. E atenção, vem aí o híbrido Renault Koleos. Aproveite já as nossas condições exclusivas de pré-venda. Renault Open, Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Toledo. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Difusora. Marechal Cândido Rondon agora conta com a Ponto Com Telecom. Empresa com 21 anos de experiência em conexão de qualidade. Nascida em Maripá, a Ponto Com atende a região com filiais em Nova Santa Rosa e Quatro Pontes. Na Ponto Com Telecom você encontra internet e fibra óptica, canais para sua TV como Premiere, Paramount e HBO Max, além de telefonia móvel 5G, telefonia fixa e rastreador veicular. Visite a Ponto Com Telecom na Rua Tiradentes ou chama no WhatsApp 0800-591-4101. Ponto com Telecom. Soluções inovadoras em internet. 8 minutos para as 9 da manhã. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Vamos às ofertas do supermercado Diletari que valem até domingo agora, 19 de abril. Diletari Supermercado, no centro de Marechal Cândido Rondon, na Rua Tiradentes, número 700, antigo Rimava. Agulha bovina com osso quilo está por R$27,99 no clube. Peito de frango com osso congelado quilo, R$13,99 no clube. Coxa sobre coxa especial congelada o quilo, R$8,99 no clube. Arroz parboilizado Del Arroz 5 quilos, R$13,99 no clube. Feijão caldo bom 1 quilo, preto ouro R$5,89 no clube. Leite Tirol 1 litro integral tampa rosca R$5,19 no clube. Diletari Supermercado de Marechal Cândido Rondon, atendimento segunda a sábado das 8 da manhã às 8:30 da noite e aos domingos das 8 da manhã até a 1 da tarde. Diletari Supermercado também está em Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. Difusora. Out from the wreckage. Difusora. Crazy Little Thing Called Love. Ouvimos também a Tina Turner cantando We Don't Need Another Hero para encerrar essa primeira parte da programação só com músicas do passado. Essa da Tina Turner foi para a família Gorzelansky nos ouvindo lá em Nova Santa Rosa. Semana que vem, há uma semana, né, estamos das comemorações dos 50 anos de Nova Santa Rosa. Então começa semana que vem, quinta, sexta, sábado e domingo. E mais uma vez, deixa eu agradecer ao Lari, ao Rock, né, o pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio, obrigado pelo convite, estarei na apresentação dos shows da Expo Rosa 2026. Pulinho no intervalo comercial, já volto com a segunda parte trazendo as músicas mais atuais que vocês indicaram pelo 45 99 97 0532. Difusora FM. Difusora 91. Jornalismo Difusora. Informação em tempo real. Oferecimento Casa do Eletricista. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 200 quilos de maconha e uma carga de cigarros contrabandeados na BR-63, aqui em Marechal Cândido Rondon. Na primeira ocorrência, o carro fugiu da abordagem policial, houve perseguição e os ocupantes abandonaram o veículo. Dentro, os agentes encontraram 196 quilos de maconha. Já na manhã seguinte, um caminhão foi abordado e o motorista confessou transportar cerca de 200 mil maços de cigarros do Paraguai. Ele foi preso em flagrante e levado até a Polícia Federal em Guaíra. A Casa do Eletricista não vende apenas material elétrico. Tem material hidráulico, na linha de tubos e conexões para água, para esgoto e água quente. Também tem louças sanitárias, como vasos, pias, caixas de descarga, caixas d'água, além de torneiras, registros e monocomandos em metal para lavatórios, cozinhas e chuveiros. São mais de 160 modelos em exposição para sua escolha. Vá conferir. Ah, e se tiver alguma torneira pingando, a Casa do Eletricista tem a solução em até 90 99% dos casos. Casa do Eletricista e você, 30 anos, a parceria perfeita. Na Maripá, 270, no centro de Marechal Rondon. Telefone 3254-4174. WhatsApp 988-16-3404. Ecoville, produtos de limpeza, informa a temperatura. Marechal Rondon, 24 graus. Ecoville tem produtos de limpeza, Ecoville tem. Pra limpar sua casa, Ecoville tem. Pra limpar o seu carro, Ecoville tem também. Economia pro seu bolso, Ecoville tem. Vendedor de porta em porta, Ecoville tem também. Ecoville, economia, qualidade e praticidade ao seu alcance. A Ecoville tem. Ecoville Rondon, produtos de limpeza, Avenida Rio Grande do Sul, 1284, próximo a Bigolim, em Marechal Cândido Rondon, fone 2031-3740. Quem tá no clube mais Copagril, tem mais vantagens, mais ofertas exclusivas, um clube de benefícios, como você nunca viu, quer mais cashback, vem pro clube mais Copagril, quer mais benefícios, mais vantagens, vem pro clube mais Copagril. Quer mais facilidade, quer mais vantagens, vem pro clube mais Copagril. Difusora. Toda hora. Difusora. A Rima Máquinas preparou mais uma super oferta pra você. Aproveite. Máquina de cortar grama, branco BC 1200C com recolhedor de 699 por apenas R$ 459. E não para por aí. Tem várias opções de máquinas para deixar o seu jardim bonito e bem cuidado o ano todo. E na Rima você parcela suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Rima Máquinas, soluções que chegam até você. Fone Whats 459-9979-0140. Lojas em Marechal e Santa Helena. Pro seu bolso e fatura do churrasco. Tem como? Tem sim! No açougue do Max tem tudo pro seu churrasco com preço pequenininho. Vem! Carne moída 500 gramas 18,97. Frango inteiro 7,87 o quilo. Açúcar Globo 5 quilos no Clube Max 11,89. Café Caboclo 500 gramas 20,90. Batata Uai 2 quilos 19,90. Tixan 2 quilos e 400 19,90. Vem pro açougue do Max! Difusora! Sempre! A Lar está expandindo e contratando em Marechal Cândido Rondon e região. Na unidade industrial de aves, você pode ganhar até R$ 3.780, somando salário, bônus e benefícios. Aqui tem programa de participação nos resultados, bônus assiduidade, vale transporte, alimentação na empresa, plano de saúde Unimed, seguro de vida, auxílio, graduação e formação técnica sem custo. Entrevistas todos os dias e contratação rápida. Procure a agência do trabalhador ou ligue para 4532840132 ou chama no WhatsApp 991495419. Lar Cooperativa. Aqui você encontra oportunidade de crescimento. A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda este ano, gerando milhares de empregos. Em energia limpa e renovável, para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel, pura energia. Difusora. A rádio é boa demais. Já comprou sua moto Honda? Ainda não? Passe na Moto Parque Kiefer Motos e saia pilotando a moto dos seus sonhos. Os melhores preços e condições de pagamento, além de consórcio para você desfrutar ao máximo o mundo das duas rodas. Moto Parque Kiefer Motos, sua revenda Honda para Marechal Rondon e região. Fone 3284-7070. WhatsApp 459-9912-8286. A difusora da voz da sua emoção. Voz da sua emoção. Esporte é aqui. Difusora. 9 horas da manhã, 7 minutos agora. Difusora FM. Todo mundo mundo ouve, todo mundo gosta. Começando agora a segunda parte do Bom Dia Difusora, que vai até as 10 horas da manhã, no oferecimento de Tintas Rondon, Saúde Livre, Vacinas, Tadeu Materiais de Construção, Finkler Odontologia, Panificador e Confeitaria Doce Arte, também Brácia Uniformes. E nessa segunda parte da programação, as músicas mais atuais indicadas por vocês pelo 459-9997-0532. Aqui começa a segunda parte do Bom Dia Difusora. Você está ouvindo. Bom dia, Difusora. Tô na sua vida, no seu final de balada.